Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz cancela o nosso amor. Toda vez que o amor te serve comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. É chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz cancela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o teu mel sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor te serve comigo, pode ir fundo, isso é que é viver. É chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz cancela o nosso amor. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu mora o nosso amor. Um beijo molhado de luz cela o nosso amor. Obrigada.